alavancam e fazer revolução, revolução, revolução. Eles me falavam em pegar canhão na mão, mas hoje eles não são os mesmos, não são os mesmos, não são os mesmos, não são os mesmos. Hoje a guerra saiu da teoria e virou real. O meu amigo já não sabe o que é ser leal. A lealdade não tem preço, não tem hora nem local. Não tem política, não tem revanche, nem avalanche que derrube a gravidade da verdade. Debaixo do mesmo céu, tem o fel, tem o mel, tem o amor, tem a ganância. O meu amigo de infância se foi, deixou o poder subir na mente, não é gente da gente. Eu não uso gravata, nem colarinho branco. Eles me falavam em fazer revolução, revolução, revolução. Eles me falavam em pegar canhão na mão, mas hoje eles não são os mesmos, não são os mesmos, não são os mesmos, não são os mesmos. Tirar a máscara, a máscara, as camisetas, a camiseta, de segunda a segunda, sou o mesmo cara, não mudo, cidadão de uma faceta.